cynicism. A solidão chega do mar. Aqui da terra só vejo o sonho a navegar. Baía acesa, ó solidão que vem de lá. Baía acesa, sol do Oriente vem me levar pra aquela terra que tanto espera eu chegar. Baía acesa, não deixe mais me ver chorar.